8,6 no Solos 2-2, libera pista próxima à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 05 nesta frequência, gol no 8,6. Alfa e Juliette com 05, gol no 8,6, preto. Salvador, OTAN 3520, Centro da Delta, autorização 190, Aracaju. 3520, tem 190 aprovado, informação Delta é correta. O senhor está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, da 3520. 3520, autorizada para Sierra Bravo Alfa, correção, Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190. Decola pistão 0 com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju, controle 120 decimal 8, aciona 5550, então 3520. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, Puca Jamo, Aracaju, 1208, 5550, transponder, tá 3520, posição 4. Procedimento correto, 3520, chama e puxa o saneamento, portão 4. Salvador, o TAM 3560, puxa acionamento, posição 4. Porto 1-4 aprovado, puxa back acionamento, TAM 3520, chame TAC. Tomará para TAC, TAM 3520. Salvador, bom dia, Gol 18 no Sente com a Eco, solicita Guarulhos. Bom dia, boa noite no SESC, informação é correta. Eu tenho Guarulhos 360 aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia, prossiga. Boa noite no SESC, autorizado para Sierra Brava, Golfo Romeo, nível de voo 360, decolado pistão no zero, primeira curva à direita, subida da EL, voo até a posição Leda, após direto posição Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu no meio, até Bravo Hotel Zulu, após voo direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 1-0.8, transponder 5554, voo no 8 no 7. Voo no 8 no 7, autorizado, Guarulhos 360, decolador no 0, primeira curva direita, na saída da AEL, Leda. Após Leda, direto Bridge, Upper Zulu 1-6, BHZ, direto Trivi, após, de acordo com o plano de voo. 1208, controle 5554, responde. 5554, cotejamento correto, boa noite no 7, portão 5, chamei pushback, acionamento. Semana quando pronto, obrigado. Alfa Tango, vou na proa da posição, pelo informe no portal, descida. Ok, sim, desculpe aí. É, vou andar presente a posição Coral, Bravo Alfa Tango. Nelson. 160, Elias, eu tenho aprovado, sua informação Eco, pronto cópia. Afirmante, informação Eco, pronto cópia. Azul 4447, autorizado para Sierra Bravo, Índia Lima, nível de voo 1-6-0. Decola do pistão no zero com curva à direita. Subida da El, vou até a posição Leda, após Ilhéus. Controle 1-20-8, aciona 5564, azul 4447. Ciente, estão, tomou autorizado 160 para Ilhéus. Decola da 1-0, curva direita, voa da El, Leda e aí direto Ilhéus. 1-20-8 é o controle, 5564 é o transporte. 5564, protegimento correto, azul 4447. Chame pronto para pushback acionamento, senhor, portão 3. Vai chamar pushback acionamento, obrigado. Aerotaxi, OTAN 3520, 127 a bordo, 2h45, retiro. Recife 127, 2h45, copiado. TAM 3520 tem táxi aprovado via Índia até o ponto de espera pistano 0, ajuste no 0 no meia. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, senhor. Agora pronto, o ponto de espera da 10, TAM 3520. 3520 está pronto para decolagem? Negativo ainda, senhor, mas aproximadamente um minuto. Copiando. Pronto. 3520 autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento de Juno no 0 graus com 09 nós. A linha decolou no zero da 3520. Senhor, por gentileza, é possível autorizar a proa de Kubox olhando no centro? É a melhor guiar para o destino. Confirme a proa? A ideal seria 242. Ok, 242, o nome, por gentileza, do fixo? Kubox, Kilo Uniforme Bravo Oscar X-Ray. Senhor, aguarde, o senhor está no nível 120 e está num passo a passo, passando por todos os terminais de Nordeste, né? Aracaju, Salvador, Foz e Ilhéus. Vou tentar uma coordenação junto com o Ilhéus e junto com o centro, para ver se é possível isso. Muito grato, Bravo Fatão, agradeço. Estável lá, está chovendo, abre, fecha o visual. A ideia